quebrem meu coração. E o sol na areia branca lembra você. Sinto aí no frio do vento que te levou. Lembro cada momento do nosso amor. Segredo, eu tenho medo de te perder. No meu castelo de areia, a minha sereia era você. Vou te procurar, te encontrar aonde for. Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho. Só tem um destino, o barco do nosso amor. Vou te procurar, te encontrar aonde for. Mesmo tempo vai mudar o caminho. Só tem um destino, o barco do nosso amor. Nosso amor. A onda desse mar quebra em meu coração. E o sol na areia branca lembra você. Sinto ainda o frio do vento que te levou. Medo de te perder. No meu castelo de areia, a minha sereia era você. Vou te procurar, te encontrar aonde for. Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho. Só tem um destino, o barco do nosso amor. Vou te procurar, te encontrar aonde for. Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho. Só tem um destino, o barco do nosso amor. Nosso amor. Castelo de areia, a minha sereia era você. Vou te procurar, te encontrar aonde for. Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho. Só tem um destino, o barco do nosso amor. Vou te procurar, te encontrar aonde for. Nem mesmo o tempo vai mudar o caminho. Só tem um destino, o barco do nosso amor.